Olá! Você sabia que a atividade de compra e venda de pequenos negócios, também conhecida como repasse, é muito recente e pouco desenvolvida profissionalmente no cenário nacional? Que há poucas consultorias especializadas no segmento. Na sua maioria, são direcionadas às grandes empresas e cobram valores incompatíveis com as disponibilidades financeiras dos pequenos empreendedores. Pensando nisso, a Investor Negócios desenvolveu um portal especializado na intermediação de compra e venda de pequenas empresas no Brasil, podendo ser de marca própria ou franquias, tendo os seguintes objetivos. Aproxima empreendedores interessados em montar ou adquirir empresas e empresários já estabelecidos, com empresas em funcionamento que desejam repassar seus negócios. Assessora na elaboração do memorando de oferta. Orientações técnicas aos interessados através de serviços distintos, baseados na necessidade de cada cliente. Preço justo e adequados a pequenos negócios. Os interessados em comprar ou montar empresas ou franquias devem cadastrar-se gratuitamente em nossa plataforma para ter acesso às ofertas das empresas que estão à venda. Os interessados em repassar a sua empresa ou franquia devem cadastrar gratuitamente, informando as características do seu negócio para receber contatos dos interessados em comprar sua empresa ou franquia. Se você quer comprar ou repassar sua empresa, acesse agora nosso portal www.investornegócios.com.br e faça agora mesmo o seu cadastro.